Papatango Mike Bravo Yankee, para o localizador esquerda 170, reporta estabilizado, reduz para 1709. Centro esquerda 170, reportará estabilizado, 1709. Dado reporta no ponto de espera para ingresso na 7, Mike Juliette Romeo. Estabilizou 6721. Web 6721, chama a torre 1186. Paulo 5486. Trip 5486, informação em curso a Alfa, Lençóis nível 200. Copia? Copia. Autorizado Lençóis nível 200, decola da 10 com curva à esquerda no perfil da saída Momo e após direto Lençóis. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5533 no transpondo. Para 2000, estabilizado, eu posso aguardar a transferência. Mike Bravian. Mike Bravian, que irá seguir tráfego na sua posição de 12 horas, meia dúzia de milhas à sua frente, com 140 de ground speed. Está ciente, condições da Mike Charlie, Mike Bravian. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 4463, transfere, cruzando agora 1700 pés na Delta. 463, contato radar, sobe para 160, sai do Dael. 160, Dael, 4463. Controle 120, decimal 8, tem um bom voo. Prossegue com o provador fraude de tapões, vou controlando 20, decimal 8, 0, grato, até o regresso. 2010, ajuste no 09, autorizado ILS, reporte estabilizado. 2010, 2019, web, 6740. Salvador, eu vou 1777 para posicionamento no gate 5. No 5 autorizado, reporta táxi com 1777. Reportará para o táxi, 1150. 1019, linha do litoral sul, 500 pés, escuta permanente também. Controle autorizado do Duna pro web 6740. Autorizado. Obrigado. Controle, bom dia, voo no 754, frente da Yankee. Voo no 754, aciona a identificação, desce para 050, chegada Mari. 050 Mari, voo no 754. Mike Bravo, Yankee, controle. Mike Bravo, Yankee. Está estabilizado? Viva aquilo. Recebo no radar que está afastado ligeiramente do curso do localizador, à esquerda. Afirmo, um pouquinho à esquerda, Mike Bravo Yank. Meia 740, reduz 1809. 1809, web, 6740. Web 6721 no solo 25, libera a direita na Fox e chama o solo 121 decimal 9. Pegada direita. Avião que chama Torre 1 no 86. No 86. 6721, boa tarde, Taxi TV Alfa, reportando seu Taxi TV Juliette para ingresso. Taxi Alfa, reportando seu Taxi TV. Tango Mike Bravo Yankee, boa tarde, continua a aproximação, reporta visual com o campo embaixo travado. Mike Bravo Yankee. Está embaixo travado, passará do estado. Passou através do parque de Pituaçu, assim que autorizado, proa. Proa da BR-324. Mantenha o litoral sul. Mantenha o litoral sul, aguardando autorização para sobrevoar a BR. Como é? Confirma o número do web 6740 para pouso? Número 1 autorizado, disse para 2000 e completar o final ES, web 6740. Número 1 web 6740. Max Violete 1000 vai via Pernambués após Pernambués. Prosseguindo direto para a BR, em que altura da BR irá prosseguir? Papatango Mike, bravo Ian. Tá livrando a linha do litoral sul, a altura do BR-3 do aeroclube. Vai com o PRO de Pernambués após BR-324, mais direto, show meu. Afirmativo. Dá 3804. Desça até 5000, ajuste 10019. Autorizado chegada na mar e aguarde LS X-Ray, bicho no zero, tá 3804. Bom, no 64, desse mantém a 3000, estaria de considerar a altitude em Itapa. 754, livre das restrições, 3000, o ajuste? 10019. 10019, 1754 para 3000. 740, tráfego a baixa altitude, sem interferir na aproximação. É um Romeu 44, próximo à duna. Romeu 740, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 6. 286, web, 6740, obrigado. É. Solo aos 29, libera a direita na delta e chama o solo 121, decimal 9. Confirmando, prossegue para o GRAE. 133, decimal 25, azul 4463. 351, alterna 3325, azul 4463. Reportar visual, 6740. Para informação, pistão no 028 molhada, escorregadia e não chove sobre o campo. Web 6740. Sente, obrigado. Juliette aguardando para ingresso no tátil principal. Sente, passando mais um avião. Bravo Yankee ingressa no pátio principal, taxia via Lima Mike na Quebec, chama a torre para o cruzamento do 1735. Lima Mike na Quebec, Mike. Só confirmando, o Mike Bravo Yankee prossegue para o pátio do GRAE? No caso. Afirmativo, na Quebec transfere a torre para ingresso e prosseguir o pátio do GRAE, ok? Tava Salvador, o gol 1777 para o táxi, 173, aborto, 2 horas e 5, 1, alterna com fim. Está tentando a passagem do Xingu, após táxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera Torre 118, decimal meia dúzia, o ajuste no 019, morro. 1-0-9, Pátio Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, 118, decimal meia, 1-777, obrigado. Gente, aposto para o regresso, o Max já respondeu. Quando 754, disse mantenha 2000, autorizado o final do procedimento ELS. 2000, quando 754, reportada estabilizada. Autorizada 1-0, web, bem, é 740. Estúdio de 3000, espero desconsiderar, caso necessário, o estúdio em tapa. Entrando para 3000 pés. Salvador, é o gol 1777, boa tarde, pode esperar a pronto da 1-0. Boa tarde, eu sou 430, boa tarde, passareiro 2230, sem identificação, desse mantém 050, autorizado chegada a mão, aguarde procedimento ILS X-Ray, ajuste agora é 1018-0-18. Quatro e o TAN 3804, ajuste agora 1018-0-8. 1018-0-8, TAN 3804. 740 da web, solo 34, direita 121, decimal 9. Direita 219, boa web, 6740. Salvador, muito bom dia, web 6740, prospere na sua escuta. Web 6740, bom dia, taxi via Alfa Juliette, posição 1-0, parte principal. Alfa Juliette para 1-0, web 6740. 1777, autorizado decolagem pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Iniciando decolagem da 1-0, gol 1777. Gente, Mike Bravianque. O Pátio 3 autorizado, reporta táxi de 5486. Meia, controle agora 120, decimal 8, bom voo. 777, né? Salvador, é gol no 777, perfil da EL. Bom dia, boa tarde. Boa tarde, contato sobre uma técnica 340 na saída da EL, lida após direto. Gol no 777. 340 da EL, lida e direto para o seguro, gol no 777. Então, 3804, disse mantém 2000, autorizado o final do procedimento ILS. Mantém 2000, autorizado ILS, são 3804. Gol no 754, completo final do procedimento, chame torre 1186. 186, 1754. Salvador, boa tarde, gol no 94, passando 185 para 150, informação alta. Gol 941 nessa identificação, desse mantém 060, mas autorizado chegada Mari, guarde ILS X-Ray, ajusta no 08, gol 941. Mari, ILS X-Ray, 28, gol 941, desce para 60. Mano, gol no 754, chamou a torre? Uma milha e meia para externo, embaixo travado no 754. Sim, de reporta quando visual com o campo, gol no 754. Trip 54-86-28 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 4 horas. Trip 5486, taxi via parte 3, parte principal, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1, 18 decimal meia dúzia, o ajuste no 0, no 8 agora, bom voo. Parte 3, Índia e Alfa, ponto de espera 18,6, obrigado, trip 5486. Bom dia. Bom, 754. 070, aguarde o procedimento ILS X-Ray, TAN 32196. Já temos que ali é 3, 2, 1, 6. Passaria 2230, desse mantenha 3000. Gente, aposto para na escuta para regresso, Maicon Gillette Romeu. Controle gol no 941, pode voltar para evitar a formação em Santo Amarelo? Autorizado, gol no 941. Brother, Itabe, gol no 941. Após a passagem do Boeing ali, aí mantém, cabeceirão no 0, trip 5486. Após o Boeing ali, mantém na 10, trip 5486. E 1804, complete final do procedimento, chame torre 118 decimal 6. Torre 118 decimal 6, são 3804. Passarei 2230, decimal tenha 2000, autorizado final do procedimento ILS, ajuste permanece no 018. 2000, autorizado ILS, comissão de passarei. Golo 941, desse mantenha 4000, ajuste no 08. 4.018, Golo 941. Tá no 3216, desse mantenha 5000. Para 5000. Tan 3204, estabilizado ali. TAM 3804, continua a aproximação, tráfego já avistado, aguarda informação de pista livre. TAM 3804. Aguarda informação de pista livre, TAM 3804. Gol no 754 no solo aos 42, libera a próxima direita na Fox, agilizando quanto possível, chama o solo, 121, décimo 9. Após o toque, entra na chuva, gol 754, gente. 76721 ainda não possui o plano sistema. Dentro de mais 6 minutos eu terei. Prepare a saída Momo Transição Frotia, aguardando cópia. Obrigado, aguardando. Quem solicitou o centro? Ok. 1777, chame agora Recife direto na frequência 251-3325 e solicite 280. 251-3325, grado 977. Temos. Vento 1-1-0 graus, 1-3 mais. Desafogado, 0-0-5-5-4. Bom, 600, desse mantenha 060, autorizado a chegar a Mare, guarde ali a X-Ray, ajuste no 08, bom no 600. 600. 3804, agora sim, pista livre, autorizado pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-4 nós. Esse pouso na 1-0, só 3804. Prioridade direto TAP, então 3216. Trip 5486, decola de Salvador aos 44, controle agora em 1208, tenha um bom voo. 08, obrigado. 3941. 3000 e após o TAP, dono ele é sexy, nosso patrão. Trip 5486. Trip 5486, contato, sul mantém nível 200 na saída Momo, até Momo após direto, lençóis. Trip 5486. Momo após Momo direto, lençóis. Se possível, livre da extinção do nível 110. Está livre, não há tráfego no setor, trip 5486. Livre, ciente, obrigado. Passaria 2230, chame agora a torre 1186, completando o final do procedimento. Obrigado, boa tarde, atenção. Salvador, muito boa tarde, passaria 2230. 600, copiou. TAM 3804 remeteu devido à chuva forte. Afirmativo, TAM 3804 vai subir com curva à direita agora para evitar o tráfego que decolou anteriormente. Chama o controle 120.8, TAM 3804. Curva à direita, controle 120.8, TAM 3804. Torre Salvador, boa tarde, Passaredo 2230, estabilizado no ILS. Passaredo 2230, continua a aproximação, aguardando correção. Reporta quando o visual com o campo embaixo travado. Passaredo 2230. Reportará visual, Passaredo. Nosso 2000, estabiliza agora na proa 235. Se houver para as comunicações, voe para Simbra, na marcação 080. Controla 235, Martian 2000, faz comunicações, voa Simbra, marcação, confirma. A marcação agora 080 de Simbra. 080, 3204. Aeronave na escuta da Salvador, torre informa neste momento, teto de 600 pés, visibilidade 3 mil metros com chuva moderada. Aeronave 941, desça e mantenha 2000 autorizado no final do procedimento. 2000 autorizado no final do procedimento, com a nova patrão. 432, 16, desça e mantenha 3000. 3000, descer e manter, 32, 16. Escorrega a dia, reporta quando visual. Passaria do 2230. Reportará a passaria. Tanto o teto de 600 pés, visibilidade de 3 mil metros com chuva moderada. A 3204 irá fazer nova tentativa na aproximação? É, alguma aeronave pousou, senhor, após a nossa emitida? Tem uma aeronave agora cruzando 800 pés na final, já duas mãos da cabeceira, um Embraer 145 da Passaredo. É. O ideal aqui pra gente seria esperar mais uns 5 minutos, porque a chuva estava bem localizada na cabeceira, né? E a gente espera aí mais uns 5 minutos e entra na sequência para uma nova antecipação. 7, 5 minutos, então será vetorado, agora será, está sendo vetorado, será o número 5 na aproximação. A aeronave final já está na curta de uma milha da cabeceira, irá após o gol no 600, que está aproximadamente umas 20 milhas de Salvador, ok? Será o número 5 então. Controle, é o gol no 600, nós gostaríamos de fazer espera na posição maré, é possível? Afirmativo, então desse mantém o 060 na posição maré para espera, gol no 600. Pode ser um nível um pouco mais alto, 80, por exemplo? Afirmativo, subindo para 80 então, mantenha o desse mantém 80 para espera. 80 para espera, obrigado. Controle Salvador, trip 5240, sente da informação Alfa na Prodimari. A Prodimari desse mantenha o nível 100100 na chegada Mari, aguarde o procedimento LF X-Ray, ajuste no 08. Ok, sente, trip 5240 descendo para uma centena. Afirmativo, o teto agora de 400 pés. Visibilidade de 3 mil metros com chuva moderada. Rotan 3216, solicita espera em TAP. Fortaleza, via Brasil 19. Tem cola dando 0, curva esquerda, perfil, saída, Momo, Frotinho, 208, 5570. Correto, portão 4, chama pronto, pushback, acionamento, Edjet 6721. Bora, obrigado. Paulo, bom dia, passou boa tarde, passou de 2230, livrou. Passaria do 2230, boa tarde, taxi via Alfa Juliette, remota 1-4, passe principal. Ok, Juliette, Alfa, remota 1-4, passaria 2230. Confirmando Alfa Juliette, ok, o passaria 2230. Alfa Juliette, positivo. Webjet 6741, pronto, cópia, Guarulhos 340. Positivo. Autorizado Guarulhos, nível 340. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêzulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5534 no transponder. Ok, está autorizado Guarulhos, pé 340, saída da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após decola da 1-0. Em Bridge, intercepta o Pêzulo 1-6, 20 digital.